Se você quer criar um podcast, mas não sabe nada sobre feed, WordPress ou coisas do gênero, entre em www.megafono.com.br e crie o seu podcast agora, se preocupando apenas com o que você faz de melhor, que é produzir conteúdo. Sejam bem-vindos ao Diário de Livreiro. Eu sou Matheus Salfiro e vou compartilhar o dia-a-dia dos livreiros com vocês. Então, pessoal, nesse segundo episódio eu fiz uma entrevista bem legal com a Beatriz de Castro. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho outras coisas pra falar. Bem, sobre a música de introdução ter mudado, foi uma questão de estilo. Eu acho que essa tem mais a ver com minha fase agora. Ela é mais eletrônica, um clima de ficção científica, que é uma coisa que eu tô gostando muito. Vocês podem clicar aí no banner do diariodelivreiro.blogspot.com.br pra entrar em contato comigo, se quiserem participar do podcast, ou podem ir no formulário de contato no canto esquerdo do site, lá no finalzinho. Bem, também podem seguir a gente nas nossas redes sociais, curtam a página do Diário de Livreiro lá no Facebook, sigam meu perfil no Instagram, no Twitter e também no Wattpad, onde tem umas coisas bem legais para vocês lerem. Bem, essa entrevista, como eu disse, é com a Beatriz, ela é uma autora do Wattpad, que escreve diversos gêneros, e eu vou deixar tudo que ela escreveu linkado aí no post, para que vocês possam ler. Bem, sobre o áudio dela, que não tá muito bom, eu queria falar que eu fiz o máximo pra tirar o ruído e também pra deixar discernível, por isso que eu não pude tirar tanto, pra que pudesse ficar discernível pra vocês ouvirem. Mas eu acho que isso não importa, o conteúdo tá muito bom, foi uma entrevista bem legal, gostei muito de fazer. Agradeço aqui novamente a Beatriz e espero que vocês gostem também e deem o feedback depois. Valeu! Então, pessoal, hoje eu tô aqui com a Beatriz de Castro, que é uma autora do Rio. Ela escreve diversos gêneros, que foi inclusive uma coisa que eu comentei com ela que me impressionou. Ela escreve diversos gêneros e escreve bem todos. Claro, cada um com suas dificuldades, mas ela escreve muito bem. Eu vou pedir para que ela se apresente agora. Então, por favor, se apresente, Beatriz. Olá, meu nome é Beatriz de Castro, sou do Rio, como ele falou. Eu sou formada em letras, português e francês, e hoje em dia eu faço mestrado em letras clássicas pela UFRJ. No momento eu tenho escrevendo a minha saga de distopia, que se chama Saga Sobrevivência, e um livro que eu acabei de começar, que é de fantasia, baseado em mitologia celta. Tenho 23 anos, sou revisora e tradutora também. Já deu uma carteirada pra iniciar, né? Mostrar pra todo mundo que você já tem experiência. Não, mas normalmente os autores do Wattpad não tem... São mais jovens, aí não tem tanto... Como é que eu posso dizer isso? Tanta qualificação. Ainda tem muita coisa pra crescer, pra estudar. Tô bem início ainda. Todo mundo que é muito inteligente diz isso, que ainda tem muita coisa pra estudar. Né? Mas então, pra começar, você tem, deixa eu ver aqui, 4 ou 5 livros que você publicou? Então, eu tenho um livro de contos. Sim. Na Amazon, Belas Monstruosidades, que é um livro de releitura de contos de fadas com personagens monstruosos de filmes de terror. Pietra e Killian, que ficou no Wattpad. Um conto, que é aquele voando pelas palavras que tá no Swick. E agora eu tô escrevendo sobre a espada de Morrigan, que é a fantasia, que tá começando também. Só tem um prólogo publicado até agora, que tá no Wattpad. Eu admito que eu não li todos, principalmente porque os livros são mais longos. Então, mas eu comecei a ler os contos, eu li os dois todos, o primeiro do Belas Monstruosidades, e li também o outro que você mandou, que tá no Swick. É assim que se fala? Eu não tenho certeza. Isso. Creio que sim, eu também nunca vi ninguém falando, então eu creio que seja isso. Inclusive achei essa plataforma bem diferente, eu vou te perguntar depois por que é que você escolheu ela. Eu queria fazer, pra começar, uma pergunta. Eu queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre seu trabalho como revisora e tradutora. Como você chegou a isso, se tem alguma relação com você escrever, se você pensou isso pra já se inserir no mercado. Quando eu fiz letras, na verdade foi uma segunda opção. Eu queria era fazer jornalismo. Porém, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter feito o curso de letras, porque ele me ajudou em muitas coisas. É, só que aí, entrando na sala de aula, eu vi que aquilo não era pra mim. Eu tentei dar aula pra criança, pra adolescente, pra adulto, pra idoso, particular. Enfim, tentei estudo. E eu vi que aquilo ali não era pra mim de jeito nenhum. Eu, claro que eu, quando eu tô em sala de aula, dou o meu melhor, tento ser melhor com os meus alunos, mas não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Sim, entendo. Aí, ano passado, eu comecei revisando algumas coisas, na verdade, como hobby e tal, e eu vi que aquilo ali, que era uma coisa que era legal, que eu podia continuar lendo, escrevendo, que são as coisas que eu gosto desde pequeno, e como uma forma de trabalho, que juntava muito pra verdade. Infelizmente, a gente não pode, né, revisar tudo que a gente quer de graça, porque as contas se pagam sozinhas. Então a gente tem que fazer outras coisas. Então, você revisa profissionalmente para editoras, autores independentes, alguma coisa assim? Você revisa literatura ou artigos? Por enquanto, só para autores independentes. Sim. Eu tenho uma página no Facebook com os autores que eu já revisei. E eu tô negociando com algumas editoras a prestação de serviços de revisão. Já a tradução, eu comecei, na verdade, com a tradução técnica de patentes. Que era um negócio bem pesado. Imagina. Do tipo de traduzir patente de um airbag. Mas... Nossa. Aí depois tá indo pra tradução literária, que é um pouco mais, vamos dizer assim, divertida do que ver composto químico. Provavelmente deve ser bem mais divertida, ainda mais pra você. Outra pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta que eu sempre me faço, tanto dos escritores que eu gosto, quanto para os que eu conheço. É assim, porque cada escritor tem, obviamente, um método criativo. Tem alguns que planejam mais e outros que escrevem de forma mais espontânea. Aí eu queria saber do seu caso, se você planeja mais, se você não planeja tanto, escreve de uma forma mais espontânea. Porque vendo a sua obra, na verdade, parece que tem um certo planejamento. É, parece ser a definição do Martin, né, do fogo, do Crônica de Gelo e Fogo, que ele fala que existem os autores que são arquitetos, que são aqueles que planejam, e os jardineiros, que são aqueles que deixam as coisas fluírem e só vão podando. Eu me considero mais jardineira, porque às vezes eu começo a escrever o capítulo com uma ideia na cabeça, quando eu chego no meio, caramba, como é que eu cheguei aqui? O que tá acontecendo? Parece que os personagens têm vida própria e eles que querem fazer do jeito deles e acabou. Mas é claro que a gente tem, tipo, o início, meio e fim na cabeça, só que aí as coisas, conforme vão chegar lá, vão chegar do jeito delas. Olha, nesse ponto eu me identifico com você, porque eu também escrevo meio que assim, eu deixo os personagens tomarem conta. Eu acho isso bem interessante, porque na sua narrativa tem algumas coisas que parecem meio que planejadas. Eu não sei se você vai repensar isso na hora de reescrever, mas tem umas coisinhas que parece que você escreveu pensando, entendeu? Não, tem algumas coisas que realmente a gente já sabe que vai acontecer, mas como vão acontecer que a gente deixa as histórias se contadas, né? Ah, sim, entendo. Então, no geral, você não tem uma regra, você faz do jeito que for mais cômodo, não é isso? A gente tem uma ideia básica, a gente tem uma estrutura, os personagens, a gente tem os arquivos, né, com uma pequena historinha de cada um, pra acabar não cometendo furo, né, porque o problema do escritor que deixa muito a história ser guiada sozinha é ele acabar cometendo um furo em algum momento, né, falar alguma coisa no início e daqui a pouco falar outra coisa completamente diferente, e aí o negócio complica. Porque o leitor sempre vai descobrir que tem um furo na história. Eu que eu digo com essas coisas de não planejar e depois até eu mesmo perceber o erro e ter que voltar reescrevendo e tudo. Resolver. Inclusive, então, eu não tinha colocado isso na pauta, mas eu quero puxar aqui. Como é o seu processo de reescrita? Então, eu normalmente separo 1-2 horas por dia pra escrever. Aí quando eu completo o livro inteiro, por exemplo, o Pietra já tá completo. Eu revisei ele uma vez, deixei de lado uns 3, 4 semanas, aí peguei ele pra ler de novo, revisei outra vez, aí tô deixando ele quieto lá na dele, mais um pouco pra eu esquecer o que tá escrito, e revisar uma terceira, porque sempre passa alguma coisinha, então a gente tem que ler, ler e ler mais uma vez, pra descobrir o que deu errado e tentar ficar o mais perfeito possível. Entendo. Outra coisa que também não tava na pauta, você chegou a mandar algum dos seus livros, o Pietra, o Killian, outro que você tem escrito pra alguma editora, ou você nem chegou a pensar nisso? Sim, eu já mandei, sim, já recebi algumas propostas de publicação, mas no momento nenhuma delas me agradou o suficiente para que eu pudesse publicar por essas editoras. Ah, entendo. Então, porque eu achei um livro muito bem escrito e com uma proposta muito interessante, e aí eu fiquei curioso. Tá, então eu vou começar a puxar algumas coisas das suas obras, dos seus contos, livros, e vou intercalando com outras perguntas. O Ser Quem Sou, que tá no SIC, você pode dar uma sinopse? Então, esse texto, ele foi, tá num concurso, inclusive, que é o Leia Mulheres, que é pra escrever um conto sobre alguma mulher, uma menina, que passa por algum tipo de descoberta. A personagem do meu livro, esse conto, Vone Palavras, Ser Quem Sou, ela tem certos problemas de violência, que muitos cariocas vão se reconhecer. O fato de preconceito e etc e tal, problemas financeiros, e acaba descobrindo que a leitura pode ajudar de alguma forma nisso, que é meio que a viagem para a fantasia, você consegue te saltar um pouco da realidade e usar isso depois, sim, né, para ajudar outras pessoas. Eu gosto muito de fantasia, ficção científica, ficção especulativa em geral, mas da sua obra o que eu mais gostei foi esse. Eu achei ele muito, muito interessante, muito bonita a mensagem que ele tem, ainda mais porque fala, por exemplo, de uma menina sonhadora, uma adolescente sonhadora, da sala de aula, as condições. Eu estudo em colégio público, então eu tenho uma noção de como é. Sim. Eu vou puxar uma pergunta aqui. Como foi a ideia de usar a crítica social nessa história? Porque tem um trecho onde você discorre um pouco sobre racismo, outro, como eu falei, sobre as situações nas escolas públicas. Então, de modo geral, todas as minhas obras, assim, menos Belas Monstruosidades, que eu dei menos, mas Pietra e tudo mais, eu tento colocar não só um pouco a parte do divertimento, do riso, do drama, eu quero botar sempre alguma crítica, alguma coisa que faça o leitor pensar também. Então, que ali, eu gosto quando eu leio um texto, um conto, que não acaba ali, que eu tenha, depois eu fico pensando sobre aquilo, que ele me faça mudar algum tipo de atitude. O Pietra, ele, nesse sentido, eu percebi a crítica que ele tem e eu achei extremamente interessante. Sim. Pietra tem crítica social, crítica ao machismo, crítica à homofobia e já indo. A gente tenta mudar um pouquinho que seja o pensamento errado das pessoas. Olha, isso é o que eu mais gosto de ver quando vejo uma mulher escrevendo, quando eu leio algo por uma mulher, porque os homens geralmente acabam se esquecendo desse tipo de coisa. Inclusive falo por mim mesmo, porque eu tenho que fazer um esforço pra escrever sobre isso. Às vezes eu acabo me esquecendo e colocando só outras coisas, e isso é muito importante de se colocar. Sim, com certeza. Um dos maiores livros assim, que marcou minha vida foi, não sei se você já leu, foi As Brumas de Avalon, que mudou muito meu pensamento sobre o preconceito religioso de modo geral. Então, caramba, eu tenho que escrever alguma coisa que faça as pessoas sentirem pelo menos 1% do que eu senti depois de terminar esse livro. E aí a gente vai tentando. Eu ainda não li, mas pelo que você disse aí, eu já vou anotar. Eu tenho uma lista grande de vários livros que todos os escritores me indicam. Lê assim, tá muito bom. Esse conto tem alguma relação autobiográfica? Porque você disse que dava aula, eu não sei se tem alguma coisa ali que você puxou da realidade. Tem um pouco da minha experiência como professora de trabalhar perto de favela, ter que parar a aula porque tá tendo tiroteio, porque o traficante mandou não ter aula naquele dia, e por aí vai. Como aluna nem tanto, até por não ter sofrido racismo, etc, por ser branca. Então, mas eu conheço histórias, sim, de ex-alunas, de colegas de sala de aula que passaram por situações horríveis. E não nesse caso, mas eu sofria muito bullying quando eu era pequena. Então a leitura era uma forma de uma válvula de escape. Então eu tentei realmente ter um pouquinho autobiográfico assim, mas sempre a gente acaba colocando um pouquinho da gente nos personagens, mesmo que a gente não queira. Sim, sim. Eu percebi, na verdade, eu imaginei que tivesse algo de você na personagem principal, porque ela é muito sonhador, assim, em ser escritora, e eu pensei, talvez tenha alguma relação com ela. Na verdade, ela se torna sonhadora. Sim, é, na verdade, eu me dividi um pouco, tanto na... não tanto na professora, mas posteriormente, né? E a gente tenta, né? Mas a gente acaba sempre colocando um pouquinho da gente, não tem muito jeito, não. Então, a escrita desse conto, ele é extremamente... é extremamente fluida. Eu peguei ele pra ler e aí eu fui lendo e não percebi quanto tempo demorou. Eu não olhei pra relógio, geralmente eu faço isso pra ver quanto tempo eu demoro pra ler algo. Eu sou meio ficcionado nessas coisas. E eu li bem rápido, então eu queria saber se isso é natural da sua escrita ser bem fluida assim, ou se você faz um trabalho pra tornar ela dessa forma, colocar ela de uma forma que facilite pro leitor. Normalmente, eu escrevo as coisas muito rápido. Eu tento pensar assim, se o cara que a pessoa leia rápido, meu processo de escrita tem que ser rápido também. Então, eu tento, nos livros que eu leio, eu tento puxar assim, como é que o cara fez aqui pra o texto correr rápido, pra eu não ter vontade, como você disse, de ficar olhando o relógio pra ver quanto tempo passou. Então, como é que a gente faz isso? É, tem que ter descrição, mas não pode ser um negócio tipo a folhinha da árvore do canto esquerdo da floresta. Então, a pessoa tem que ter uma ideia do que tá acontecendo, mas também deixa um pouquinho da imaginação dela pra ela também imaginar. É, tem um pouquinho de trabalho da técnica, claro, mas muito é também da intuição, sim, né? Sim, sim. Eu achei sua colocação perfeita de não descrever muito. Sempre bato muito nessa tecla no outro podcast que eu participo, que é relacionado muito ao Wattpad, o Wattcast. Eu sempre digo isso, os autores do Wattpad precisam parar de ser tão descritivos. Isso me faz enjoar de ler as coisas. Eu começo a ler, o cara começa a descrever coisas inúteis e aí eu fico extremamente enjoado. Tem autores que fazem isso com a maestria absurda, né? Por exemplo, o Tolkien, ele, quando mais nova, tentei ler O Senhor dos Anéis, não conheci, como não consegui por causa disso. Somos dois. Machado de Assis também tem isso. Mas assim, tem pessoas que realmente gostam de coisas muito descritivas. Porém, eu acho que deve existir tipo uma balança. Porque se você descreve demais também, o leitor não tem a capacidade de poder imaginar também um pouco do que é aquilo, sabe? Moldar um pouco o que ele imagina. Então vai ser tudo dito pelo autor. Eu acho que perde um pouco a graça. Bom, então quanto a isso, você foi muito bem, inclusive nas outras obras, porque elas sabem como descrever o suficiente. Não achei que faltou, nem que sobrou nada. Já recebi críticas de Pietra falando que eu descrevo um pouco. Mas, então, eu não achei, porque como é um mundo diferente do da gente, ele necessita de um pouco mais de descrição. Eu tenho crítica quanto às outras coisas, mas isso nem faz sentido colocar aqui, são mais coisas de opinião minha. Talvez eu fale pra você por fora. Enfim. Tá, ok. Essa história, o Ser Quem Eu Sou, ela meio que soa como relato. Eu não sei se você pensou nisso na hora que você tava escrevendo, de fazer ela como... Sim, sim. Era como se fosse um diário, um relato. Eu achei bem interessante essa forma, e por isso que eu coloquei aqui, mesmo que fosse só pra citar, porque ela tem forma de relato. Eu até pensei em algum momento, esse ponto que eu tô colocando agora tem relação com a autobiografia que eu falei. Eu pensei que talvez pudesse ser algum aluno seu, ou um relato seu. Não, mesmo. É uma personagem inventada, mas é compilada de outras pessoas. Então, eu achei bem interessante, uma forma bem interessante de se escrever. A outra pergunta agora, que eu tinha comentado que ia fazer pra você. Por que a plataforma Swik e não o Wattpad, como as demais histórias? Tem alguma relação com ser algo distinto do que você faz normalmente, de não ser literatura especulativa? Na verdade, simplesmente porque o concurso pedia que vocês fossem naquela plataforma. Que eu não consegui me entender muito bem com ela. Eu não sei se é porque falta de uso e tal, mas por enquanto eu ainda prefiro o Wattpad. E assim que eu terminar o concurso, eu pretendo passar esse conto para o Wattpad, porque eu achei confusa a plataforma, não achei muito legal, não. Então, no caso, esse concurso do qual você citou, ele ainda tá em andamento, não tem nenhum resultado? Tá, não, é até dia 28, eu acho que o resultado é no início de março. Ah, boa sorte então, desde já. Obrigada. Tá, outra pergunta que isso me chamou muita atenção, eu já comentei aqui, mas eu queria que você falasse mais sobre a presença feminina na sua obra, porque essa história é protagonizada por uma mulher, o Pietra também, o conto que eu li do Belas Monstruosidades também, eu achei todas as mulheres muito interessantes em sua obra. Então, geralmente eu coloco protagonistas mulheres, porque durante muito tempo todos os protagonistas eram homens. A própria escrita, por ser mulher, muita gente sofreu por isso. A própria JK, ela tem que assinar como JK por causa que é mulher. Né? Ela foi publicar, foi negada não sei quantas editoras, a editora que aceitou falou ok, vou publicar Harry Potter, mas não vão saber que é uma mulher que publicou, por isso abrevia o seu nome. Isso aconteceu com Alice J. Smith também, Diário de Vampiro. Então é muito triste você ter que esconder o que você é simplesmente por causa do seu gênero. Então, eu tento fazer com que, sei lá, pelo menos os meus protagonistas sejam a maior parte mulheres. E até porque é um pouco mais fácil também, porque você entende mais sobre o seu gênero do que do outro. Então, o único caso de um protagonista homem é no Killian. Só que mesmo assim ele divide, o livro é narrado meio a meio, então nem assim ele consegue, tadinho. Eu achei bem interessante a forma como são suas mulheres, elas me soaram bem diferentes cada uma. Sim, sim, todas são na verdade bem tiveram uma questão em comum, que isso me veio na cabeça agora. Todas elas são bem perseverantes, na verdade eu tô me referindo mais a Pietra e a personagem do Ser Quem Sou. Elas, as duas têm uma questão de perseverança bem interessante. Eu acho que é um dos únicos pontos em comum entre elas. Sim, sim. O resto elas são bem distintas. Provavelmente foi inconsciente. Sim. Uma coisa que eu achei bem legal da sua escrita foi que você usa figuras de linguagem, que é algo que eu também bato muito na tecla, digo que as figuras de linguagem são muito mais legais do que você ficar adjetivando tudo. Eu queria saber se você pensa, tem uma preocupação com as figuras de linguagem, ou se é algo espontâneo que acaba saindo na hora. Na verdade, minha preocupação maior é pra não ficar um texto muito repetitivo. Então, as figuras de linguagem, elas ajudam a dar a ideia do que eu tô dando, que eu tô querendo dar, né? E ao mesmo tempo não fica assim, a pessoa é bonita, pronto, acabou. Não, tem uma ideia por detrás, o texto fica mais interessante, fica mais legal, tipo, eu tô nervosa. Não, tipo, nervoso, está correndo as veias dela como eletricidade, etc. Fica muito mais interessante. Inclusive, eu até anotei aqui, isso é em outro arquivo que eu tenho, que eu coloco algumas coisas que eu observo nas escritas de outras pessoas, é quando você usa adjetivo, você relaciona o seu adjetivo com uma figura de linguagem. Eu também achei isso bem interessante. Sim, é uma forma de comparação, né, de aumentar o grau da coisa. Não é simplesmente aquilo, a pessoa tenta, a própria personagem tenta me explicar pra ela mesma o que ela tá sentindo. Eu acho interessante. E também tem, eu não me lembro agora de cabeça, mas se não me falha a memória, todos são escritos em terceira pessoa, correto? Ou não? Sim, eu acho, só que agora eu não tô lembrando certeza, porque eu escrevi alguns contos esse mês pra alguns concursos, aí eu não sei se o do Swick tá em primeiro. Eu acho que tá. Não sei. Porque teve algum esse mês que eu escrevi em primeira, mas em geral eu tenho mais facilidade pra escrever em terceira pessoa, que normalmente as pessoas falam que é mais difícil, mas pra mim, sei lá, flui melhor em terceira. Então, porque eu achei a forma de você escrever, eu particularmente prefiro escrever em primeira pessoa, mas eu achei sua forma de escrever em terceira pessoa bem interessante. Na verdade, eu analisei isso no Pietra, que é o livro de ficção científica. Eu achei bem interessante a forma como você escreve lá. Ele meio que dá uma visão da personagem, só que sendo em terceira pessoa, isso foi bem interessante de se ver. É aquele narrador meio, não é onisciente porque ele não sabe tudo o que tá acontecendo, mas ele tá em terceira pessoa, tá sabendo o que tá acontecendo com ela e tudo que ela sabe, mas o resto não sabe. As pessoas ficavam assim, tá, mas pra que que servem as peças da fábrica, gente? A gente não tá narrando ainda porque a Pietra não sabe. Então se a Pietra não sabe, o texto não sabe. Então por isso que ainda não tem explicando isso. Quando ela souber, aí a gente vai saber. Por aí vai. Então, é meio uma terceira pessoa influenciada pela primeira. Sim, sim. Eu achei isso bem interessante. Tá, então, vamos lá, vou encaminhar pro próximo. Belas Monstruosidades. Ele é uma antologia, né? Sim. Isso. Você até comentou comigo que tem os demais contos publicados na Amazon. Sim. Por que você quis publicar na Amazon dessa vez e não no Notepad? Então, na verdade a história é meio longa. O Belas Monstruosidades, o primeiro conto, Vermelho como Sangue, eu tinha escrito pra um concurso, só que a editora faliu. E aí, nossa, eu fiquei com um conto a mais, salvo, que era a ideia da Branca de Neve como uma vampira. Aí eu guardei esse conto e deixei ele quieto. Sim. Eu tenho a bolsa do mestrado, então eu precisava de publicação pra manter. Aí os meus professores falaram assim, ah, você escreve qualquer coisa, publica qualquer coisa. Sim. Num formato que dê pra provar que você publicou digitalmente, né? Só que completa esse livro, porque um conto só não dá muita coisa. Aí eu passei o mês de dezembro escrevendo os outros, que é com a Bela da Bela e a Fera, a Ariel, tem minhas duas, a Bela Adormecida, a última eu não consigo mudar de tempo, e os monstros relacionados a elas. Aí eu fiz todo um trabalho de pesquisa. Por exemplo, a Bela Adormecida é uma múmia. Aí eu fiz a pesquisa sobre egiptologia, sobre contos de papiros, etc e tal, modos de narração egípcia. Eu preciso ler isso agora. A Bela Adormecida é uma múmia, que genial. De vez em quando eu deixo de graça na Amazon para as pessoas lerem mesmo. O que me interessa ali não é eu ganhar, sim, o dinheiro naquele conto, é simplesmente provar para o CNPq que está publicado. Sim. Aí tá lá. Tem. Agora não consigo lembrar o último. Mas enfim. Aí são 5 contos, se não me engano. Aí eu completei, terminei com. Passei dezembro escrevendo isso e publiquei na Amazon, mas mais por esse quesito. Aí eu deixei só um livro no Wattpad, até porque pra dar o interesse da pessoa ir na Amazon, mesmo que ela não pague, espere chegar o dia da gratuidade. Mas. E de preferência. Um dia eu quero publicar. Eu falei, isso não custa pagar muito, não tem nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é nem uma coxinha. Aí que eu, posteriormente, quando eu estou esperando a capa nova de Pietra ficar pronta, eu vou publicar físico e na Amazon. Então, para eu já criar um feedback lá na Amazon, foi um jeito. Então, entendi. Para você se interar com a plataforma. Sim, sim. Então, foi por causa disso. Como foi que surgiu a ideia de reinventar os contos clássicos e por quê? Ah, e antes disso, todos os 5 contos, eles se referem a personagens femininas, né? Sim, porque a maioria dos contos de fadas são, né? Ah, só queria saber, isso também é interessante. Eu até pensei no Aladdin, mas não consegui fazer nenhum bicho que combinasse monstro com ele. Lembrei, Chapeuzinho Vermelho era a última. Ah. Enfim, surgiu, na verdade, com esse concurso que eu ia participar, que a editora faliu, que pedia uma releitura qualquer sobre um conto de fadas. E aí deu essa ideia da Branca de Neve, porque ela é branca demais, aí toda tipo a ideia do vampiro, os lábios vermelhos por causa do sangue, por aí vai. Eu nunca tinha visto uma releitura dessa, achei muito interessante. Aí a Ariel é uma Selkie, que é uma criatura mitológica celta. A Chapeuzinho luta com o lobisomem Nordeste, no cangaceiro. E tem a última, gente. Ah, a Bela Adormecida, na verdade, é ela que. Não vou contar que não é spoiler. Mas tem fantasmas na história. Então. Interessante. O conto, ele chegou a ser selecionado pelo editor ou ela faliu antes de. Ela faliu antes, não deu notícia pra ninguém, eu fiquei esperando. Acontece. Medo, mas... E como é trazer esses mitos numa roupagem própria sua? Após eles serem reinventados ainda mais tantas vezes, porque tem muita gente que faz direto isso de reinventar e eu achei a sua bem original. Sim, você vê no. Daqui a pouco aparece numa postagem no Facebook, princesas Disney vistas como, sei lá, cimento. Vistas como. Nossa, cada postagem absurda, que releitura das princesas Disney. Sim. Só que sempre uma coisa muito fofinha. Assim, quer saber? Eu vou botar as princesas Disney como as vilãs do negócio, como os monstros, sendo completamente o contrário do que teoricamente era pra ser, né? Aquelas coisas bonitinhas, as heroínas, fofinhas, que ficam belas recatadas do ar e tudo mais. Então vamos botar. Botar elas pra atacar o terror, pegar o sangue das pessoas e aterrorizar vilarejos, etc. Inclusive, isso é bem mais interessante do que elas serem apenas belas, recatadas e do lar. Não é? Na Catiné fica lá varrendo a casa dos anões, né? Coisa chata, fazendo comidinha. Muito mais legal ela ficar lá pela noite sugando o sangue das pessoas, né? Então, e que isso soe como um elogio, quero dizer antes. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Neil Gaiman, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas não li nada ainda dele. É, então leio, acho que você vai gostar muito. Uhum. Ele também costuma reinventar alguns contos clássicos, assim, bem numa roupagem macabra, assim, ou não necessariamente macabra, mas diferente do jeito que você fez. Aí quando eu li, eu gostei muito, justamente por causa disso. Eu pensei na hora, cara, isso parece uma ideia de Neil Gaiman. Tá, então, você pode falar sobre suas influências em cada gênero? Por exemplo, a influência na fantasia, sua influência na ficção científica. Podem ser, assim, pode ser de obras literárias ou de outras mídias, cinema, TV, fica a seu critério. De um modo geral, a influência literária começou com a JK, rainha da coisa toda. A Sarah Maas, eu acho também, o pessoal não dá muito valor pra ela, mas eu adoro ela, é autora de Trono de Vidro, que eu acho que ela pode parecer, a literatura é boba, dane-se, eu acho a mulher que ela consegue construir personagens de uma forma absurda. Essa ideia de não ser uma pessoa que é totalmente boa e totalmente ruim, eu acho incrível. E eu busco muito da minha pesquisa. Eu sempre li muito desde pequena. Eu pegava livros, assim, absurdamente aleatórios. Tipo assim, com 12 anos eu pegava um livro, assim, Hinduísmo para Iniciante. Sei lá, tô a fim de ler isso. Aí, a partir daquilo, eu pegava conhecimento louco sobre histórias hindus. Islamismo na Arábia Saudita. Eu vou lá ler sobre islamismo na Arábia Saudita, qual é a função lá do negócio, das imagens, dos festivais, etc e tal. Basicamente, assim, eu li muita coisa de muita gente. Antônio Lento também foi o único imortal que eu conheci, né? O autor da... Ai, gente, escapou o nome total agora. Academia Brasileira de Letras. E foi, tipo, um dos momentos mais marcantes da minha vida, que eu tava no ensino médio. E ele, junto com a biblioteca do meu bairro, abriu um concurso de redação, que era pra escrever um desfile de escola de samba. Nada a ver comigo, do teste de samba, do teste de carnaval. Assim, a Keta deu pra participar. E fiz lá um negócio sobre os tipos de medo. Ficou legalzinho, mas achei que não ia ganhar. No dia, ele me trouxe uma carta com o emblema da Academia Brasileira de Letras. Maravilhoso, um troféu e não sei o quê. Falou bem pra mim, assim, falou que eu tinha que continuar a escrever. Aí daquele momento ali em diante, tipo assim, chegou um imortal e disse pra mim isso. Eu falei, cacete. Desculpa lá. Eu tenho que fazer isso da minha vida. Não, sem problema. Eu descreveria de uma forma bem, bem pior. Então, eu ainda tenho que perseverar aqui, mas não deu certo. Eu tenho que fazer isso da minha vida. Na faculdade tentou quebrar um pouco disso, porque a gente acaba ficando muito preso nas leituras técnicas, nos pensadores, e claro que isso ajuda muito. A minha própria pesquisa de mitologia, que foi a minha monografia e está sendo minha dissertação de mestrado, ajudam muito, mas você acaba se perdendo um pouco na faculdade, porque você tem muito trabalho, muita coisa técnica, você perde um pouco, você tem que ler uma literatura bem diferente. Claro que Vitor Hugo e etc, esses caras maravilhosos, ajudaram demais. Vitor Hugo é outro, não falei de Vitor Hugo, tô me sentindo péssima por isso, eu já só assim, ele tá mexendo. É outro cara absurdo, incrível, ai gente, qual é o nome dele? Ai, o autor do 8 Semanas em Balão, Viagem ao Centro da Terra. Ah, sim, é Júlio Verne. Júlio Verne é outro cara que foi pessimamente visto no tempo dele e hoje em dia a gente venera ele. Nossa. Olha, isso aí foi interessante, porque eu já peguei sua referência de ficção científica, Júlio Verne. Sim, exatamente ele. Júlio Verne é isso. Esse cara é maravilhoso. Que era considerado um babaca na época dele. Fazer o quê? Os gênios geralmente são mal entendidos. Sim. Caraca, eu tô até desconcertado depois que você disse que você recebeu uma carta com o selo da academia. Sim, é que eu guardo isso quase no eu guardo guardadinho, porque eu queria fazer um pôster enorme, mas tenho medo de estragar, então eu guardo uma redoma de livro quase. Eu acho que quando você for mandar um livro pra editora, você tem que mandar junto uma foto dessa carta. Não é, meu? Pra já deixar esclarecido o quão boa você é. Obrigada. E sobre a versatilidade de gêneros na sua obra? Isso é uma escolha pra você agregar mais público ou é algo natural que você faz? Na verdade, eu acho que é mais um exercício, porque todo tipo de obra, ela tem um estilo, um modo de escrita diferente. Por exemplo, numa obra de suspense, você tem que trabalhar um pouco mais a descrição, não tem como evitar. Porque como a pessoa não tá vendo, ela tem que saber o que o personagem tá sentindo, como é que ele tá sentindo medo, como tá sentindo terror. Então você tem que trabalhar um pouco mais a descrição. Numa obra de romance, que não é muito minha praia, também tem um pouco disso, mas é mais sobre o sentimento do personagem. Já numa obra de ficção científica, você tem que usar muita imaginação, porque como é outro mundo, você tem que pensar em todas as coisas diferentes que aquilo funciona, que trabalha. E que é inclusive também na fantasia, que a fantasia você também, tipo, libera todas as portas possíveis, todas as janelas. O infinito é o limite, porém, você tem que manter a verossimilhança. Você não pode fazer um negócio sem pé nem cabeça, senão perde a lógica da história e acaba. Então, você tentar fazer jeitos, gêneros diferentes, você acaba tentando, você aprende a escrever esses estilos diferentes. Isso me ajuda também a revisar, porque aí, como eu sei escrever daquela forma, eu tento escrever daquela forma, eu consigo ajudar a pessoa que eu tô revisando. Então, eu posso dar dicas pra ela. E tô melhorando a minha forma de escrever também. O processo do romance pode melhorar meu escrito de terror, por exemplo, porque tá ajudando a descrever emoção. Pode ajudar a distopia pra um momento de guerra, de atrapalho, de aventura lá. Melhorar a forma de descrever uma batalha ou uma coisa do gênero, que funciona também na fantasia, porque tem as batalhas, tem as lutas, então tem que saber descrever lá o sangue, o vísceras e etc, etc. Então, eu acho que tudo é uma complementação e que a experiência é válida. Concordo plenamente, inclusive eu espero ter coragem um dia pra escrever tantos gêneros quanto você escreve. Na verdade, eu já tentei, eu só não escrevi todos tão bem. Espero um dia conseguir, vou pedir umas dicas pra você. Pode deixar, se eu puder ajudar. Então, agora sobre a espada de Morrigan, vamos lá. Morrigan. Ah, certo. Então, você pode dar uma sinopse desse livro novo, que inclusive você começou a publicar ontem. Eu achei bem interessante também a ideia. Então, esse daí também é pra um outro concurso. Só que é um concurso um pouco mais livre, que é próprio da própria plataforma lá. Concurseira. Que eu sou concurseira mesmo, e é isso aí, a gente continua. A ideia é você ter um protagonista que não seja hétero, o que já foi uma nova tentativa pra mim, porque eu sou. Então, como é que eu vou trabalhar um personagem de uma sexualidade diferente da minha? Então, eu escolhi uma protagonista bissexual e teria que misturar alguma mitologia. E eu fui sorteada com mitologia celta, que eu achei maravilhoso, porque eu amo mitologia celta. Então, a personagem, não sei se você ouviu falar do Changelings, que é um mito celta. Sim. Que é o caso das crianças serem trocadas por crianças de fadas, né? Porque eles já ouviam algum lugar. Sim, eles usavam isso muito pra falar de crianças com autismo, com crianças com algum tipo de síndrome, porque a criança de um dia para o outro, entre aspas, teria mudado completamente o comportamento, por isso teria sido trocado. Nossa, é uma explicação extremamente criativa. Sim. Só que eu tentei fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, menos ruim, né? Porque isso é uma coisa bem negativa. Então, seria, na verdade, a Avalon. Sim. Ela é uma elfa, só que ela não sabe disso. Foi trocada pela mãe quando ela era bebê, porque ela estava no meio de uma guerra. E a Avalon seria a única forma de superar essa guerra. Que ela é abençoada com a espada de Morrigan. Morrigan é a deusa celta da guerra. Então, quem ela escolhe pra vencer é que vai vencer e dane-se o resto. Só que, com a realidade humana, a gente ter que esquecer tanto da fantasia, por mais que na Irlanda ainda há um pouco essa ideia da cultura, os deuses meio que perderam a força, então Morrigan não tem como ajudar muito mais. Então, Avalon teria que ir lá para as terras celtas, para as terras élficas, para ajudar o povo dela a se liderar na guerra e conquistar o espaço deles de volta. Então, como eu tô bem no iniciozinho ainda, os nomes ainda estão surgindo lindamente, mas vai ser um livro só, da ideia. Eu tô querendo incluir o máximo de mitologia celta, os Celques, que são um pouco falados, as Banshees, que mais? Os Elfos, de um modo geral. E tentar botar um pouco essa ideia da protagonista com uma sexualidade diferente, mas não interferindo, não fazendo ser apenas um livro erótico, que é o que acontece praticamente. Você vê literatura LGBT, é literatura erótica. É. Nada contra, mas é interessante ser um personagem simplesmente um personagem e acabou, dane-se a história. Concordo plenamente. Então, eu ia perguntar por que tratar de um gênero tão distante da ficção científica, de uma coisa mais mainstream que você fez no Ser Quem Eu Sou. Ser Quem Sou, não Ser Quem Eu Sou. Vou ter que parar de repetir assim. Eu ia perguntar porque ele era distante, mas na verdade tem uma ligação já com a crítica social de gênero, esse tipo de coisa. Mas por que fantasia, assim? Você falou nas suas referências e tirando a J.K. Rowling, eu não vi nenhuma outra assim de fantasia. É porque eu esqueci de mencionar mesmo, porque é muita gente. Mas, assim, a Sarah Maas, ela é fantasia. Leia Trono de Vidro, inclusive, é muito bom. Martin dos Crônicas de Gelo e Fogo, cara, é um gênio. C.S. Lewis. É, na verdade, fantasia é uma das formas preferidas minhas, maiores gêneros que eu mais leio. Só que não tinha surgido até agora alguma ideia suficientemente boa pra ser escrita. Aí surgiu essa ideia agora e a gente tá escrevendo. Mas normalmente a distopia flui um pouco melhor do que a fantasia, por mais que eu goste muito de ler. É, eu também tenho isso, eu gosto muito de ler fantasia urbana principalmente, mas eu sou péssimo para escrever isso. Sim, eu não sei porque, como é que funcionam essas coisas. É, deve ser alguma síndrome de escritor. Sim. Eu ia perguntar por que elfos, mas você já explicou que tem a ver com as crianças, que provavelmente sim, sim, tem relação direta com a história. Então, sim, sim. É, outra pergunta que eu queria fazer, porque é algo que acontece muito em fantasia medieval. A história tem alguma relação com Tolkien, alguma inspiração? Ou é outra inspiração, no caso? Eu tô tentando mais me inspirar nas lendas celtas mesmo. Tô tentando buscar lá a raizona da Irlanda, gaélica, etc e tal. Tô fazendo até uma pesquisa. Eu já tentei uma vez, louca, aprender gaélico sozinho, não deu certo, obviamente, porque é uma língua difícil pra caramba. Mas eu tô lendo lendas originais, tendo boto frasezinhas em gaélico, né? É, eu percebi no final do primeiro capítulo. Eu fiquei meio sem entender, fui pesquisar. Boa sorte. eu vou botar, posteriormente, eu vou botar a tradução que eu esqueci realmente. Ah, sim. Então, que é uma outra autora que eu gosto muito, que fala muito disso, que é a J.D. Hobb, que é uma das pseudônimos da Nora Roberts. Só que a Nora Roberts, em geral, ela escreve muito romance. Sim. Só que o J.D. Hobb, esse pseudônimo dela, ela escreve só policial. E é uma série maravilhosa, que é futurística também, é uma distopia. Outra, esqueci dela, tadinha, meu Deus. Que é a série Mortal, eu amo essa série. Ela quase não é falada no Brasil, tem 47 livros escritos em língua inglesa. Nossa. No Brasil tem 20 e pouquinho, bem. Eu já li os 47, faz sair um agora em fevereiro, tô já louca pra ler. No futuro, quem sabe, então, vai traduzir um Nora Roberts. Quem sabe, né? Editoras, me contratem, por favor. Então, eu percebi que tem uma questão de relação familiar muito grande na sua obra. Por exemplo, relacionamento mãe e filha, principalmente. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver com você. Tem alguma relação com você? Não sei se você é mãe. Não, eu não sou mãe, mas a minha família sempre foi um grande ponto de apoio. É, eu acho tão fofinho que eu publico qualquer coisa no Facebook de alguma coisa que eu escrevi e a família toda tá compartilhando. Até minha tia-avó. Nunca leu, mas tá ali, bonitinha, compartilhando a história. Temos tipo assim, ah, Bia, vai, não sei o quê. Ah, eu chamo assim, ah, Bia, vai ser conhecida no mundo inteiro. Eu acho muito fofo. Sim. Isso, sabe? É bem fofo. A minha mãe, um dia, chegou em casa, feia da vida, molhada de chuva, uma que houve, quando eu morava com ela ainda, né? Ela falou assim, ah, eu fiquei lendo seu livro no ônibus, perdi um ponto. Aí tive que vir andando na chuva. Ai, eu achei isso muito, muito legal, tadinha. Foi uma olhada de chuva, mas foi tão legalzinho que ela tava lendo. Olha, esse episódio vai me deixar mal no final. Tu é extremamente inteligente e sua mãe ainda lê seu livro. No dia que minha mãe lê alguma coisa que eu escrevi, eu vou ficar realmente realizado. Mas ela parou, acho que nesse dia, por causa da chuva, que outro dia ela me perguntou quem era Killian. Eu, poxa, mãe, é simplesmente o personagem principal do segundo livro. Mas tudo bem. E qual é o seu gênero favorito de escrever? Porque você escreve de tudo um pouco. Tem alguma coisa que você se sinta melhor escrevendo? Eu acho que o que mais funciona é a própria distopia e o suspense, por mais que eu sou muito medrosa, absurdamente medrosa. Meu medo de ETs é um negócio assim, monstruoso. Sério, todo mundo em pânico. Sabe aquele filme escroto que tem os ETs? Eu não consigo assistir aquilo sem ter pesadelo. Sim. Então eu sou uma pessoa absurdamente medrosa. Mas eu gosto de escrever suspense. Então não dá muito certo. Fazer o quê? Mas eu gosto de escrever. A fantasia eu queria saber escrever bem. Eu tô tentando trabalhar com isso, mas vamos tentar. Agora, já um negócio mais, vamos dizer, romance, uma coisa mais séria, vamos dizer, entre aspas, é mais difícil. Já eu, apesar de eu gostar de ler muita ficção especulativa, eu acho muito mais fácil escrever sobre coisas reais. Enfim, é uma dificuldade absurda de realidade. Esses dois eu quis deixar por último porque são os mais importantes, inclusive os que eu mais gostei. Pietra, vamos começar. É, você pode dar uma sinopse do livro, Pietra? Claro. Pietra é uma jovem de 19 anos que mora em um vilarejo. Então, nesse mundo futurístico, depois da grande destruição, da grande guerra, depende do jeito que cada personagem chama de uma forma, as grandes indústrias, as grandes fábricas, tomaram poder. Então, para cada família sobreviver, ter comida, ter o básico em casa, um homem deve ser mandado pro centro de estado, que é Ondinho, e a partir do trabalho dele, se for bom ou ruim, a família vai receber mais ou menos comida. Tudo tá bem, tudo tá certo, né, entre aspas, só que o pai de Pietra morre em um acidente na fábrica. E nossa, o único outro homem na casa é o Nathan Nathaniel, que tem 8 anos e sofre de uma doença muito grave de respiração por causa da poluição do ar. Então Pietra se vê nesse negócio, tá, o que que eu vou fazer com minha família? Tá, eu vou ficar passando fome, vou morrer, o que que eu faço? Aí surge a ideia dela se tornar Petrus, né, se vestir de homem. Só que é aquele negócio, ela vai ser a única mulher no meio de um monte de homens. Como é que vai fazer pra continuar mantendo o segredo, etc e tal? Eu achei isso muito genial, tanto do nome quanto da situação em si. Uma forma muito boa de colocar a mulher como igual ao homem, entendeu? Uma situação limite onde a menina vai dizer, ah, vou fazer igual, eu tenho que fazer, entendeu? Afinal, ela não é uma mulher, ela é um ser humano, né? Eu achei que Pietro ia ficar muito na cara. Aí eu escolhi um nome parecido, que não ficasse tanto. E Pedro eu achei que era muito sem graça. E o nome do meu irmão também, ele achou que eu tava falando dele. Então, como foi construir o universo para uma distopia? Porque eu achei bem interessante que você vai tratar de questões, por exemplo, climática. Vai falar também, como você disse, das indústrias que tomaram o poder. Eu achei isso tudo bem interessante. Tanto para ficção científica em si, uma coisa meio cyberpunk. Achei muito legal. Sim, tem uma crítica social, uma crítica ambiental, uma crítica de gênero, tem crítica pra todo mundo. Pietra distribui crítica. Por isso que eu gostei. Então, na verdade, Pietra surgiu em um sonho, já tenho 5 ou 6 anos, mais da minha idade, 7, em que eu me via como Pietra. Eu participava da fábrica louca lá. E eu acordei desesperada, de nervosa, tipo assim, caceta, será que um dia o mundo vai ficar desse jeito? Nossa. Aí na época eu tentei começar a escrever, cheguei acho que no capítulo 3, mas não fluiu. Aí eu deixei pra lá. Aí ano passado a ideia surgiu novamente de escrever e eu comecei a conseguir e tal. Aí começavam a aparecer os problemas, né? Vamos lá. Menstruação. Como é que ela ia esconder isso na fábrica? Né? Banho e etc. Aí eu, tá, vamos pensar, vamos botar a cabeça aí pra funcionar. E é aquela coisa, assim, mas não tem plantação quase, como é que eles comem? Então, imagina, tenta pensar alguma coisa que isso funcione, de onde que sai água, de onde que, enfim. Eram vários probleminhas pra resolver, a ideia é continuar aquela coisa de ficar verossímil, sabe? Sim. Ter lógica. Não adianta eu querer inventar um mundo destruído, mas não ter as coisas básicas pra humanidade continuar existindo. Então, eu queria pontuar aqui duas coisas. Uma que a história de como surgiu a ideia pro livro é muito escritor, entendeu? Meu escritor favorito teve a ideia pro primeiro livro dele justamente por um sonho. E meu sonho, inclusive, é escrever um livro baseado em algum sonho meu. Mas meu sonho já não tem mais tão graça quanto quando eu era pequeno, que eu tinha vários pesadelos interessantes. Outra coisa que talvez não fique legível pra quem tá escutando a gente, que você não citou, mas eu cito sem problema, é que ela tem que tomar banho, esse tipo de coisa, porque ela vai morar na fábrica, não é isso? Ela meio que se muda pra lá. Sim, é. Sim, é. Todos os homens, quando eles vão pra sendo deixado, tipo, muito longe, então eles ficam morando lá, só visitam a casa deles a cada 6 meses. Então, e os homens vão ter vergonha, né, de tomar banho na frente dos outros. Então o que que ela vai fazer? Depende do homem, porque eu teria. Enfim, e por que um futuro devastado? Porque tem muita gente, inclusive tá na moda agora, com uma coisa mais Black Mirror, que é uma série de ficção científica, entre outras coisas, fazer um futuro que eu chamo de futuro maquiado. Que o futuro é péssimo, mas ele é maquiado pra parecer perfeito. Porque eu acho que, sei lá, em algum momento, se continuar do jeito que tá, as coisas não vão dar mais certo. Sabe, a humanidade está deixando tudo muito fingindo que não está acontecendo. Você vê os ataques na Síria, a gente pensa, cara, como é que está acontecendo isso em algum lugar do mundo e ninguém está fazendo absolutamente nada para evitar? Então, a quantidade de lixo que a gente produz todos os dias, a quantidade de poluentes, chega um presidente dos Estados Unidos e fala que não tem poluição nenhuma, a quantidade de poluentes absurdos que são jogados e ninguém se importa. As calotas polares estão derretendo, trocentas espécies de animais estão sendo sumidas para sempre da face da Terra. Então, se continuar da forma que tá, não vai ter mais nada, sabe? Em algum momento vai ter uma, vai ter até, vai dizer, chega, acabou a brincadeira, acabou essa coisa bonitinha, enfim, sabe? Uma forma bem trágica de se dizer o motivo. Sim, mas o livro 3 tem mais surpresas por aí, então não vou dar spoilers. Então já tá tudo planejado, tô vendo que vai ficar melhor. Talvez. É. Pô, vai ficar pior de vez, né? E todo mundo perder a esperança logo. Não é, uma vez. Pô, as pessoas mudam. Ah, isso seria melhor ainda, né? Apesar de que eu acho muito difícil. Eu também acho, mas a gente tenta imaginar, né? É, não pode perder a esperança. Então, cada capítulo ele tem uma música. As músicas têm alguma relação com a história ou elas foram legados do tempo de escrita do livro? Eu gosto de vez em quando, nem tinha feito muito isso com Killian, mas eu gostava de vez em quando de botar alguma música. Mas isso daí já tem a ver com uma outra lado meu, que é a contação de histórias. Que eu, durante um tempo, fui contadora de histórias em hospital e... em shopping, em escola, essas coisas assim. Eu tenho saudade disso, tá? Então, uma das formas legais da contação de histórias que as pessoas estão perdendo muito hoje em dia é essa coisa de uma trilha sonora pra ajudar ao leitor, ou, no caso, ao ouvinte, a entrar no clima. Então, eu tentava procurar trilhas sonoras, músicas, que dessem a ideia do que eu tava querendo passar naquele capítulo. Então, se era um capítulo mais triste, eu procurava um instrumental meio deprê, pra pessoa ficar na mesma deprê que eu tava. Se já era um negócio mais aventura, então eu botava uma música mais animada e tal, pra pessoa sentir o sangue ferver junto. E a leitura fluir de uma forma mais, né, interessante. Olha, nesse ponto, acho que você foi feliz, porque eu não cheguei a ler todos os capítulos, mas eu fui passando algumas músicas. E principalmente a primeira música, ela é muito legal. Uhum. Ela é uma das minhas preferidas, inclusive. Que é essa da Reis. Ah. E tem tudo a ver com a Pietra, com a personagem. Aí eu botei ela já como tipo música tema do livro. Sim, sim. É, inclusive do book trailer, né? Que eu fui ver também. Fui pesquisar sim, em tudo. Sim, sim. É, eu preciso até de um book trailer melhor. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu achei extremamente muito, muito interessante foi a questão climática, que é bem explícita no seu livro. Que ela retrata de alguma forma é um medo seu do que vai se tornar o mundo. Você já comentou sobre isso, mas eu queria saber se é realmente um medo seu ou se foi mais criatividade. Sim, eu tenho o medo de que isso aconteça, mas eu duvido que isso aconteça eu estando viva, sabe? Só se eu tiver uma tataraneta, passaria por um negócio desse. Mas é meio que medo, tentativa de um aviso, sei lá. É, mostrar o que poderia acontecer se continuasse do jeito que tá, né? E também pra dar um pouco essa ideia do clima destruído e da forma que reflete um pouco de como é que a sociedade estava destruída, sabe? É meio a terra, o ambiente refletindo as pessoas, sabe? Eu tento o tempo todo mostrar que as pessoas são, tipo, cabeça baixa, não respondo, não existo, etc e tal, não vou tentar fazer nada, porque senão vai sobrar pra mim, que é o que acontece muitas vezes. Você até descreve no primeiro capítulo isso, que ninguém se fala no ônibus quando eles estão indo, tá todo mundo quieto, eu achei bem interessante isso. É uma ideia assim, tipo, que a pessoa não quer fazer, não quer tentar, porque sabe que não vai dar certo, sabe? E aí a Pietra tenta mudar um pouco essa coisa de não vai dar certo, a gente tem que tentar, senão se a gente não tentar, como é que vai saber se vai dar certo ou não? Concordo. Então, e qual a sua maior inspiração para escrever essa obra? Porque eu fiquei muito curioso sobre isso. Eu acho que é aquele negócio, é um resumo de todo mundo. Pra construção de personagem é mais, pra, às vezes, descrição de local é baixo, JK faz bem. Martin, pras cenas de luta, tanto não ser também muito descritiva, porque, por exemplo, a Ilíada, quando eu fui ler, eu tive um certo nojinho das cenas de batalha, que passa lá a espada pelo ombro do cara e abre o estômago e cai as vísceras e não sei o que, e o cheiro. Blá, blá. Então eu achei desnecessário esse tipo de coisa. E o meu gato tá querendo entrar. É, eu consegui ouvir daqui, mas sem problema. Eu gosto de gatos, gatos são legais. Leia O Gato, de Edgar Allan Poe. Ah, sim, o Poe também é outro. Fala, Muxu, o que foi? Então, o gato é Muxu por causa que, né? Pietra também tem um lado meio mula, então... Sim. Eu demorei, eu não percebi a referência. É, eu sou péssimo, inclusive, pra decorar nomes, então me perdoe por isso. Não, não é. Como é adaptar sua prosa a cada gênero? Porque você escreve coisas diferentes. Eu queria saber se você pensa nisso, em, por exemplo, escrever ficção científica de um jeito, fantasia de outro, ou se você tem um estilo característico, uma coisa sua que já é definida. Então, eu só tento recuar, aumentar a parte de descrição. Fantasia, suspense, eu boto mais, distopia eu tento diminuir um pouco, contos eu tento diminuir um pouco, até porque normalmente quando você escreve um conto você tem um limite de palavras e caracteres, né? Então Exato. Você tem que dar uma reduzida. Então eu tento basicamente mais isso, eu acho que o resto segue mesmo parando. Quando e como seu livro começou a se tornar um sucesso no Wattpad? Eu acho que ele é um sucesso de boca, ele tá indo, tá calmo. Mas eu acho que começou a melhorar. Foi novembro, que a embaixadora do Wattpad veio falar comigo e botou ele em destaque, em ficção científica. Daí em diante, realmente os views aumentaram muito, os comentários e tudo mais, ficou bem mais conhecido. Aí é uma questão de 1K a cada 2 semanas, mais ou menos, leituras. O que antes levava quase mais um mês e meio, 2. Então, os views têm aumentado bastante. Killian, essa semana, chegou a 1K, sendo que eu comecei ele mês de novembro. Então, foi alguém. E eu acho legal que eu não faço muita propaganda. Eu acho muito chato. Ah, não sei se você peço desculpa falar que eu acho chato. Aquela divulgação que você vai no capítulo da pessoa e comenta assim, tem lendo o livro. Não, isso aí eu não faço não. Eu até tento fazer uma divulgação, mas eu sou péssimo com isso. Eu acho muito, muito fora de, sabe, ético. De lugar. Ou uma pessoa que chegou pra mim no meu inbox do Wattpad, tipo assim, lê meu livro, sem mandar sinopse, sem mandar link, sem mandar coisa nenhuma. Eu já normalmente nem leio nem quando mando link, porque eu acho que eu tenho que procurar ou pedir alguma coisa do gênero, ou se sinopse for uma coisa muito interessante. Realmente não me interessa mesmo. Olha, eu já falei isso no outro podcast que eu participo do Wattcast, que o que eu mais recebo é isso, mensagem de ler o meu livro. E eu fico até sem jeito pra responder. O que é que você vai dizer? Eu normalmente ignoro. Então, a única vez que eu respondi foi essa menina que falou assim, lê meu livro, ponto. Sem link, sem sinopse, sem coisa nenhuma. Eu botei não. Ah, ela, obrigada. Eu tá. Ué, gente. Chega do nada e quer fazer um negócio desse. Não dá. Não, eu concordo. Isso, se eu não me engano, se encaixa até como spam, né? Sim. Porque é muito gratuito. Inicialmente eu falia, mas hoje em dia não tem como. É muito complicado. Ainda mais você que tem muitos seguidores, muitos leitores, então deve ser ainda mais complicado. Imagina se é complicado pra mim, que sou um bebê do Wattpad. O meu tá começando a crescer agora. Essa semana eu levei um susto. Essa semana eu levei um susto que teve um dia aí, tipo, começou a pitar loucamente o celular. Normalmente isso não acontece. Aí, tipo, assim, você tem 45 novos seguidores. Opa, como assim, gente? De onde surgiram essas pessoas? Que foi o dia que Pietro marcou sétimo lugar em ficção científica. Uma marca muito boa. 7, não sei se você sabe, mas é o número da perfeição. Sim, com certeza. Então, o Killian agora. Você pode dar um sinopse? Ai, vou tentar sem dar spoiler do Pietro, né? Porque é complicado. Por favor. Pros dois, inclusive pra mim. É que o Pietro termina de uma forma meio complicada. Vamos falar sem percebi, não dar spoiler. Eu fui ler o primeiro capítulo do Killian. Aí levou um susto. Aí eu disse, caramba, começou frenético e já começou meio que eu peguei e tive uma ideia do final do livro. Eu disse, não, vou parar de ler agora. Sim. Eu nem terminei o capítulo. Sim, o início, não dá pra ler Killian sem ler Pietro, porque senão estraga completamente a história do livro. Sim. O segundo, ele tá voltado mais pra chamação deles, tanto do Killian quanto da Pietra. No primeiro, eles estão entendendo o que tá acontecendo em Londinium. Londinium, eu vou tentar explicar por que é esse nome, o pessoal fica assim, dentro tu tirou esse nome esquisito. Londinium é Londres. Na época do Império Romano. Eu peguei a referência que tinha a ver com Londres, mas. Eu não sabia dessa informação. Sim, então, na verdade também tem outra pessoa que inspira muito Pietra, que é o mito de. Mito não, né? A história de Boudica, que foi uma rainha celta, que depois de perder o marido e ter sido torturada e as filhas estupradas, e, enfim, sofreu horrores, ela liberou todas as tribos celtas e destruiu esmagadoramente 3 cidades romanos, incluindo Londres, que era dominada pelos romanos na época. E, tipo, ela como líder, um bando de homens seguindo ela, só ela como mulher, ela mandando um negócio todo. Claro, tinha um monte de guerreira mulher junto, mas enfim. O exército seguinte, só de um exército romano só de homem, e ela, tipo, esmagou os caras todos, acabou com ele. Ela, na verdade, ela nunca foi derrotada. Ela tomou o veneno porque eles caíram numa armadilha romana. E ela tomou veneno e deu veneno para as filhas para nunca ser capturada. Nossa. Viva e ser torturada de novo pelos humanos. Então, tem várias referências. Tô até chocado agora com essa história aqui. Essa eu não conhecia, eu gosto até de mitologia. Fiquei agora até sem jeito. Essa é uma história real, no caso, né? Só a gente não sabe o que é real, não, por causa que a gente não tem como saber das coisas antigas, porque o que chega pra nós é complicado. Sim, mas é no sentido de você falar que é histórico, né? Uhum. A Rainha do Bronze, da Idade de Bronze, que quem vem. Vou deixar o nome linkado no post. É a Rainha. É, da Era de Bronze, é um filme baseado na história dela. Pronto. Eu vou deixar o nome aí embaixo pro pessoal. Então, eu ia encerrar agora e ficou um clima meio triste. Eu fico até mal de encerrar depois dessa história. Mas é isso. Então, eu queria primeiramente te agradecer por participar, porque foi uma entrevista fantástica, muito boa mesmo, sinceramente. Você falou coisas que eu achei muito interessante de se ouvir, principalmente sobre as críticas sociais, que é algo que eu acho que ainda falta na literatura brasileira. Espero que venha mais daqui pra frente. Eu acho que a literatura, de um modo geral, contemporânea, a gente tem ligado muito pro best-seller, pra aquela coisa assim, tem que vender, tem que ser um negócio que agrade as pessoas. Mas nem sempre a gente tem que agradar, sabe? A gente tem que cutucar a ferida mesmo, tem que mostrar que tá errado. Concordo. Tem que deixar aquele incômodo. E a ficção científica é muito boa pra fazer isso. Exatamente. Então, eu queria também citar que eu gostaria de convidar você futuramente pra participar, não necessariamente como entrevista, mas talvez falar de uma obra sua e pedir algumas informações, ou convidar você pra falar de obra de outros autores que você goste. Então, já deixo o convite aqui público. Pode deixar. Eu queria duas coisas de você agora. Diga. A primeira é pros leitores. Eu queria que você fizesse indicação de um livro pra quem vai ouvir a gente, quem tá ouvindo a gente. Um livro que você gosta, que você acha interessante. Não pode ser seu. Eu vou dar dois, então. Certo. Vou dar um do Notepad e um de modo geral. No Notepad tem um livro que foi o que realmente me trouxe pra mim, que foi o livro que eu revisei, mas não por causa disso, não. Por causa que a leitura é muito boa. É a irmã de uma ex-aluna minha, então... A menina é incrível. É o Aika, A Canção dos Cinco. É um livro de fantasia maravilhoso, baseado em mitologia japonesa. Então, tem dragão, tem a coisa toda. Tem tudo japonês lá, muito bom. Então, fica aí a dica. E é um livro que já tá fantástico lá no Notepad. Tipo, tem 40 mil leituras. Uou. É um sucesso do show. E é muito incrível. Não é porque eu conheço ela, não, mas é porque o livro é muito bom mesmo. Quando eu conheço a pessoa e o livro é ruim, eu falo. Eu sou dessa. então, por favor, leia minha obra e você diz se é ruim. Se for ruim, eu vou deixar muito de escutar. E o outro, eu já falei aqui 300 vezes, não vou falar de novo. Trono de Vidro. Com protagonista Selaena Sardutien, que é uma assassina, ladra. Então, tipo, teoricamente, ela mostra esse lado, assim, de que o personagem pode ser bom e cometer coisas ruins, e pode ser ruim e cometer coisas boas. Então, ninguém é fino com o papel. E eu acho isso incrível. Já tem, acho que são 5 livros. São maravilhosos, assim. Você lê o primeiro e você vai ler todos. Então, fica aí. Eu já tive muita vontade de ler. Na verdade, eu ainda tenho. Eu só não tenho tanto tempo pra ler tudo que eu quero. Mas... infelizmente, isso acontece. Mas enfim, ele tá na minha lista também. Pode deixar. E a outra é uma dica pra você dar pros escritores aí que tiverem ocasionalmente ouvindo a gente. Inclusive pra mim também. Essa é uma dica que eu vou usar. Então, também. Uma das coisas que mais me atrapalhou inicialmente quando eu escrevi é não acreditar no que eu escrevi. É achar que o que eu escrevi nunca seria suficientemente bom, que as pessoas iam rir. Então, é claro que as primeiras coisas que a gente escreve sempre vão ficar meio mais ou menos. Daqui a alguns anos você pegar o que você escreve hoje em dia e falar assim, caraca, eu era ruim. Eu sei. eu vou fazer isso. Quando eu leio alguma coisa que eu escrevi antes, eu vou falar assim, cacilda, como é que eu escrevia isso? Onde que minha cabeça tava? Mas é assim que a gente melhora. Então é um exercício. É leitura, Porque pra você aprender a falar, você teve que ouvir, então pra aprender a escrever, você tem que ler. Não tem jeito. Então, uma coisa de leitura e escrita é o que é o negócio. Concurseira, concurseira. Vamos fazer participar dos concursos todos, tentar sair da caixinha, escrever gêneros que a gente não tá acostumado, pra tentar achar, quem sabe, o gênero que você detesta hoje não é o gênero que você vai escrever amanhã. Concordo. Você vai ser ótimo, na verdade. Então. E lê muito o que você escreve também. Porque às vezes você deixa passar uma coisinha à toa, sabe? Você comete um furo, você escreve um negócio errado e na verdade foi simplesmente desatento. Então, lê de novo, reescreve, modifica, começa de novo, deixa o texto quieto, começa, deixa ele quietinho no canto, deixa um tempo, volta nele, tenta de novo. Quanto a isso, eu não vou deixar de ver, porque eu leio meus textos mais do que eu leio dos então, outros. Então, isso é importante. Você pode falar agora sobre os seus livros, agora é espaço para você falar do seu livro, seus livros, trabalho como revisora, tradutora. Eu queria também que você falasse sobre o mestrado e as demais propagandas que você tiver para fazer. Tá, ok. Então, eu tenho 3, 4 livros no Wattpad, que é o Pietra, Kilian, primeiro conto das Belas Monstruosidades, Vermelho e Corpo de Sangue. E agora, o Sobre a Espada de Morgul. Tem pra fantasia, tem pra distopia, tem pra que as pessoas quiserem ler. Tem o Swick, o Sou Quem Sou, o Voo das Palavras. Na Amazon, nós temos o Belas Monstruosidades completo, por R$1,99, mais barato que uma coxinha. Então é só ir lá. De vez em quando tá gratuito, fiquem atentos. Se puder, curtir a página no Facebook, Trilogia Sobrevivência. É um grato pra ti aqui. Faço revisões e traduções, e pensando no escritor inicial que não tem verba, depende de patrocínio ou de vaquinha. Então a gente entende essas coisas, a gente faz trabalhos especiais pra gente que tá começando e não tem dinheiro nem com passagem. Eu gostei muito do patrocínio. É, patrocínio total. Caso aqui é vaquinha. E eu também tenho uma coluna na revista Literis, quem se interessar. É o Escritorando. Tem texto novo toda segunda-feira às 6 horas. Tem outros colunas maravilhosos também, escrevendo sempre. E lá eu dou dicas para jovens escritores. Então, essa semana fui ao ar o de leitores beta, para que servem, né? O que pode ajudar você. E na primeira semana foi justamente sobre o Wattpad. Na semana que vem tem texto novo, e na outra semana... Sim, vou deixar o link de tudo. E lá também a gente recebe textos para publicar na revista, que é trimestral. Então também é uma forma de vocês publicarem alguma coisa, já mostrar, e é gratuito. Que é uma coisa interessante. Olha isso, fica a dica. Fica a dica. Eu mesmo vou mandar. Sim. Então, quanto a isso, já esclarece aí pro pessoal. Essa revista aceita qualquer gênero, algum gênero contos específico? E poesias. Ah, certo. Gênero, nenhuma restrição. Romance não dá, né? Não. É, mas alguma outra propaganda, alguma outra coisa, mensagem pro pessoal creio que tá ouvindo? Que não. Ah, você tinha perguntado do mestrado, desculpa. É que foi tanta pergunta que eu fiquei confuso. O mestrado eu faço estudos interdisciplinares em antiguidade clássica. Título composto, mas basicamente é só... A gente estuda todas as partes greco-romanas. Só que a gente não é exatamente pessoas de clássicas. Eu fiz francês, meus colegas um fez história, outro fez matemática. Então a gente tem essa coisa interdisciplinar de mostrar como é que isso é visto pro pessoal de história. Como é que isso é visto pro pessoal de psicologia, filosofia. Então é bem interessante. Pareceu bem interessante pra mim. Ah, então, queria te agradecer novamente aqui por ter participado. Como eu disse, espero te convidar novamente futuramente. Pode deixar. Eu fico sempre péssimo na hora de encerrar esse programa. Despedidas são sempre ruins. É, então eu não sei como encerrar aí. Eu peço pro pessoal fazer tipo um tchau. Aí eu dou tchau junto com todo mundo. Eu conto até 3 e aí dá tchau. Tá, então, okay. 1, 2, 3. Tchau! Eu acho isso muito legal. Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Beatriz Castro e eu vim fazer um convite para vocês. Eu participei, fui selecionada para uma antologia sobre vampiros da editora Império. E para esse livro ser publicado, a gente está fazendo uma pré-venda com brindes muito legais, incluindo outros livros, livros de contos tradicionais de vampiros, marcadores, imã de geladeira, aquelas coisas tudo legal que a gente gosta de ganhar, né? E até cursos pro pessoal que é de São Paulo, que gosta de escrever. Então, o Matheus vai botar o link para quem quiser comprar o livro na pré-venda, na descrição. E te conto com vocês, né? Bom, obrigada. Tchau, tchau.